instante. Estou aqui desde cedo querendo te ver. Ei, ei, você, ouça um instante. Eu estou apaixonado, meu bem, por você. Há muito tempo por este momento eu espero, pra revelar o segredo da minha paixão. Você é tudo na vida pra mim que eu quero. Meu bem, ser a dona do meu coração. Estou aqui desde cedo querendo te ver. Ei, ei, você, ouça um instante. Eu estou apaixonado, meu bem, por você. Espero pra revelar o segredo da minha paixão. Você é tudo na vida pra mim que eu quero. Venha, meu bem, ser a dona do mundo.